No início da noite desta segunda-feira, guardas municipais que estavam em patrulhamento pela região do bairro Portal da Foz acharam estranho um veículo estacionado sobre uma calçada na região da rua Flamingo, esquina com Pintacilgo, no alto do Portal da Foz, já na área industrial. Abordando populares nas imediações, os guardas ficaram sabendo que o automóvel amanhecera naquele local. Decidiram então fazer uma verificação e, ao checarem as portas, descobriram que ele estava destrancado. Na lateral de uma das portas, manchas de sangue. Uma blusa, também suja de sangue, estava atrás do banco do motorista. Ao checarem a placa, nada havia contra o veículo, porém, ao verificarem envelopes dentro do automóvel, descobriram que ele pertence a um cidadão que foi assassinado na noite de domingo na região do Jardim Belvedere. Vanderlei de Souza, a vítima, deixou dentro do automóvel documentos como exames laboratoriais, o que foi possível identificar. Segundo o que teria sido apurado na ocasião do homicídio, Célia Ferreira, a esposa da vítima, teria deixado o local do crime em posse de uma arma de fogo dentro desse automóvel. Os guardas fizeram uma varredura no interior do veículo, porém não localizaram a arma. Uma outra blusa suja de sangue foi encontrada a poucos metros do veículo. Ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia, onde deverá ser encaminhada para a perícia, junto com o automóvel, que será submetido a uma varredura em busca de impressões digitais. O processo agora está a cargo da Delegacia de Homicídios, que até o presente momento não se manifestou sobre o caso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.